saber é ruim, não querer saber é bem pior. Troco conjunções mesmo quando sei de cor. O aluno mais disperso do colégio, agora quebro ainda mais processos pra chegar no resultado bem. Menos preocupado com a preguiça dos demais, desenho cada dia intuitivamente. Prestativo, informo cada mente que o mundo que nos vendem não é mundo nem de longe, é só estática, sinal via satélite e desejo. Ação de despejo, contrato de locação, trabalho temporário e yoga, meditação. De volta pra mais nova temporada da minha evolução, documentário em fonogramas. Ciúme do caos, mas é mentira. Absorvo o caos pra ter na mira mais grana, menos drama. O inimigo do inimigo, do inimigo, do inimigo, do inimigo, do inimigo.